Santa Bárbara bendita, no céu está escrita num papel de água benta para que espalhe esta tormenta lá para bem longe de mim, onde não haja nem pão, nem vinho, nem bafo de menino, nem flor de rosmaninho. Tá, Natália?